890, Delta 3. Então, Delta 3, 890, para push e acionamento. Posição aqui é 08. 808, tá aprovado. E chama o ataque 380. Chama o ataque 380. Vídeo de Alex, tá na escuta? Na escuta, de Alex. Ok, devido às saídas, eu autorizei já o Tano 4 iniciar o push. O senhor vai seguir a aeronave da TAM após estar iniciando o push no portão 4, ok? Positivo, tem condições de decolar da primeira interseção, nossa direita aqui, senhor autorizado. Inicialmente então pode prosseguir, via até a Delta, o teu ponto de espera da Delta e mantendo mesmo, o Vitor Tcheleco. Prosseguir então até o ponto de espera da Delta e manter o Tcheleco. Não sei, decolado 39, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço. Trip. Sr. Salvador, bom dia. Trip 53, ano 7, decolado na Momo, na sua escuta. Vigilância 5317, 380, bom. 380, obrigado, Momo. Livre decolagem, vento calmo. Iniciando, 9083. Eco, ali mantém. Ali mantém, pode dar Delta na 10, do Xavier. Zero 3, decolado 41, controle 1935, bom voo. Certo, 1935, vai chamar o 83. Tram 3601, pronto para o ataque com 40 a bordo, alterna o galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Indy Alpha, reporte plano ponto de espera, ajuste 1091. Indy Alpha, 1091, reportar ponto de espera, pronto, 1091. Torre Salvador, gol 1271, portal 5 para o prospecto funcionamento. Airbus vai cruzar a retaguarda após o tráfego, está livre e chame pronto para o táxi, com o 1271. Após o tráfego na nossa retaguarda, a nossa pessoa de feedback e chamada para o táxi do gol 1271. Eco, quando pronto, tem livre decolagem, o vento 040 graus, quando é nós. Está iniciando na 10, Charlie Eco, posso, curva direita. Agora para o táxi, alterando o Natal, 3 horas e 55 de autonomia, POB de 1 no 5. 1 no 5, ciente, táxi aprovado, participar, Índia Alfa, reporte de pronto, ponto espero, ajuste 1091. Vira o ativo, parte Índia Alfa, 3890, botarada, ponto espero. 3601, ponto espero, dá 1-0, pronto. Alinha mantém 1-0, tanto 3601. Cogendo gol 9284, chame Recife. Em 1251, alternativa 13325. Primário 1251, alternativa 12325? 3325. 3325, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, é o Papa Romeu, Vitor Xavier. Dia Vitor Xavier, 1ACD na saída coral, vigilância. Gente, vai iniciar a curva direita, Serra Coral, Direto Coral. Direto Coral, Direto Coral. 3317, chame Recife, 12685, alternativa 3365. Gente, 2685, alternativa 2365. Obrigado, bom serviço a todos aí, 5317. Decolagem, vento calmo. Decolagem, 1-0, tanto 3601. Sou o Hilton 3890, ponto espera pronto, da 1-0. Quem mantém? Quem mantém 1-0, 3890. Salvador, Webjet LED, papá. Escuta, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e rebote daqui da posição de número 7 aqui do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Gente, fique atento, eu tô com um tráfego da Gol, tá puxando no pátio 3, fique atento. Se tiver condições, está autorizado, mantendo a segurança do Gol e aguardando para ingressar no pátio principal. Afirmativo. 3601, decolado 248, controle 1935, bom voo. Controlado 35, grato, 3601. Controle Salvador, Stan 3601, passando 2500 da EL. 601, vigilância, direto da EL, 360. Da EL, 360, Stan 3601. 90, vento, calmo, sem micro colégio. Iniciando 3890 na 10. Salvador, o Gol 1271 com 74 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, alternando Natal para o táxi. Aprovado, parte principal em dial, reporte pronto, ponto espero, ajuste 1091. 1091, táxi principal, Índia e Alfa para 10, Gol 1271. Juliette Lima, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Lima, solicita autorização de reboque do TAC 3 para o TAC 1 no posição 03. Pode iniciar o reboque, reporte ingresso TAC 1 no Whisky Juliette Lima. Levantará para ingressar no TAC 1 no Juliette Lima, grato. Whisky Juliette Lima, só atente, tem um trapo da companhia fazendo o reboque no TAC também, viu? Será o número 2. Positivo. Lima atento. Grato. Bruno 271 pronto. Pode de espera do 10. Bruno 271, a linha e decola 10, vento 060 graus 19. A linha decola 10, 1271. Salvador, Juliette Papá, pronto para ingresso Bationa. Juliette Papá, confirme o portão de destino. Posição 10. Autorizado ingresso no Bationa. Afirmativo. Como recebe o controle? Agora, essa sua chamada, a última chamada eu recebi, senhor. 3890. Então, só para checar aqui também. Ok, está com... Está claro e o volume está audível, mas está com chiado no fundo. Graças. Bruno 271 já tem livre decolagem, ok? Gente, vai decolagem imediato. O Bruno 251. 1271, no decolado 254, controle 1-9935, bom voo. 1935, obrigado, até a próxima. Dotan 3601, cruzando 185. Confere, chama agora o centro em Recife. 125 décima 1, alterna. 133 décima 25. 251-3325, Tan 3601. Controle, bom dia, 1271, cruzando 2100. Bono 271 no contato radar na decolagem, subo para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. Mantendo Pucas e Caju, autorizado o 390, o Golf 1271. Torre Whisky Juliette Lima na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, no posição 03. Tá livre o ingresso. Juliette Lima, gente, tá. São 3890, chama agora Centro Recife, 126-85, alterna 133-65. Recife, 126-85, negativo 13365, bom dia, São 3890. Olá. Salvador, Juliette Papá, finalizando o rebote. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Torre Whisky Juliette Lima informando o término do reboque do pátio 3 para pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Gente, bom dia. 1271, chama agora o centro Recife. 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. Copio 12685, 13365, gol 1271. Correto. Obrigado, bom dia. Então 3890, controle. Prossiga, senhor, 3890. Já foi instruído a chamar o centro Recife em 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. Tem razão, senhor. Muito, muito desculpa, tenha um bom dia. Graças pela apoio. Bom.